Por que amamos cachorros e gatos? O amor que sentimos por cachorros e gatos é algo quase universal, profundo e muitas vezes inexplicável. Em todo o mundo, milhões de pessoas tratam esses animais não apenas como pets, mas como membros da família, com direito a festas de aniversário, roupas, camas especiais, consultas com terapeutas e até herança no testamento. Mas o que exatamente nos faz desenvolver laços tão fortes com esses animais? Por que, entre todos os seres vivos, são os cães e os gatos os que mais frequentemente ocupam nossos lares, nossos corações e nossas redes sociais? A resposta está em uma combinação de fatores biológicos, emocionais, sociais e evolutivos. Desde tempos remotos, humanos e animais domésticos caminham juntos, mas o vínculo com cães e gatos é especial. Ele vai além da utilidade prática, como caçar, proteger ou controlar pragas, e toca em aspectos fundamentais da psique humana: afeto, companhia, segurança e sentido de pertencimento. Cães, por exemplo, são considerados os melhores amigos do homem por um motivo histórico e científico. Há cerca de 15 mil a 30 mil anos, lobos selvagens começaram a se aproximar dos acampamentos humanos, atraídos por restos de comida. Com o tempo, os mais dóceis e cooperativos foram sendo favorecidos pela seleção natural e artificial, dando origem ao cão doméstico. Esse processo de domesticação foi tão profundo que os cães evoluíram para entender e responder às emoções humanas de maneira única. Eles conseguem ler expressões faciais, interpretar tons de voz e até seguir o nosso olhar. Um simples movimento dos olhos é suficiente para um cão saber onde estamos olhando, algo que até chimpanzés, nossos primos genéticos, não fazem tão bem. Esse vínculo emocional é reforçado por uma troca química poderosa. Quando um dono olha nos olhos do seu cão, ambos liberam ocitocina, o chamado hormônio do amor. Esse mesmo hormônio é liberado entre mães e bebês, casais apaixonados e pessoas que se abraçam. Ou seja, o cérebro humano responde ao olhar de um cão como se fosse um laço de apego profundo, semelhante ao que temos com nossos filhos. Isso explica por que tantas pessoas se referem aos seus cães como meus filhos de pelo. Além disso, os cães oferecem um tipo de amor incondicional raro. Eles não julgam, não cobram, não guardam rancor. Chegamos em casa cansados, frustrados ou tristes, e eles estão lá, abanando o rabo, demonstrando alegria pura por nossa presença. Esse comportamento gera uma sensação de valorização e pertencimento, especialmente importante em tempos de solidão crescente, como os que vivemos hoje, onde tantas pessoas enfrentam isolamento social, ansiedade e depressão. Os gatos, por outro lado, têm uma dinâmica diferente, mas igualmente poderosa. Apesar de sua fama de independentes e misteriosos, eles também formam laços afetivos fortes com seus tutores. Estudos mostram que gatos reconhecem a voz de seus donos, respondem a eles e até demonstram comportamentos de apego seguro, semelhantes aos de bebês humanos. Quando um gato ronrona no seu colo, ele não está apenas relaxado, está comunicando confiança, conforto e vínculo. O ronronar, aliás, é uma das características mais fascinantes dos gatos. Ele ocorre em frequências entre 25 e 150 Hz, que são cientificamente associadas à cura de ossos, redução da dor e diminuição do estresse. Em outras palavras, o ronronar de um gato pode ter efeitos terapêuticos reais. Muitas pessoas relatam que se sentem mais calmas, seguras e até fisicamente melhor quando um gato está por perto. Isso fortalece o vínculo emocional e faz com que o simples ato de ter um gato em casa seja percebido como uma forma de autocuidado. Mas o amor por esses animais também é cultural e simbólico. Cães e gatos estão presentes em mitos, religiões, literatura, cinema e arte ao longo da história. Na Antiga Egito, os gatos eram venerados como divindades, e matar um era punido com a morte. Na Grécia Antiga, cães eram símbolos de lealdade e proteção. Hoje, eles continuam a representar valores que admiramos: fidelidade, coragem, pureza, mistério, independência. Nas redes sociais, esse amor é amplificado. Vídeos de gatos caindo, cachorros dançando, felinos se espremendo em caixas minúsculas ou cães salvando humanos viralizam diariamente. O TikTok, o Instagram e o YouTube são inundados por conteúdos sobre pets, com canais inteiros dedicados a registrar o cotidiano desses animais. Essa popularidade não é apenas entretenimento. Ela reflete um desejo coletivo de conexão, ternura e leveza em um mundo cada vez mais acelerado e desumanizado. Além disso, cães e gatos preenchem lacunas emocionais que muitas vezes não são satisfeitas por relações humanas. Em uma sociedade onde o trabalho consome tempo, onde as amizades se tornam superficiais e onde as famílias estão mais fragmentadas, ter um animal em casa oferece estabilidade emocional. Eles exigem cuidados, o que dá rotina e propósito. Alimentar, passear, escovar, brincar. Todas essas ações criam um ciclo de responsabilidade e recompensa afetiva que fortalece o bem-estar mental. Para muitos, especialmente idosos, pessoas que vivem sozinhas ou indivíduos com transtornos mentais, o animal de estimação é uma âncora. Ele é o primeiro a cumprimentar pela manhã, o último a ver antes de dormir, o ouvinte silencioso das confissões mais íntimas. Não é exagero dizer que, para milhares de pessoas, um cão ou um gato salvou suas vidas, não fisicamente, mas emocionalmente. Há também uma dimensão evolutiva. Humanos são seres sociais, programados para cuidar e ser cuidados. A domesticação de animais pode ter sido, em parte, uma extensão desse instinto de cuidado. Ao assumirmos o papel de provedores e protetores, ativamos circuitos cerebrais ligados à empatia, proteção e amor parental. Cuidar de um animal nos faz sentir úteis, necessários, amados. E mesmo que os gatos pareçam indiferentes, muitos estudos mostram que eles têm um apego forte aos tutores. Um experimento famoso, baseado no teste de apego estranho, revelou que gatos se comportam de maneira semelhante a bebês. Quando o dono sai, ficam inseguros. Quando volta, buscam contato e se acalmam. A diferença é que os gatos expressam isso de forma mais sutil, um miado baixo, uma esfregada no corpo, um olhar prolongado. Mas o vínculo está lá. Cães, por sua vez, são especialistas em empatia canina. Eles conseguem detectar quando estamos tristes, mesmo que estejamos tentando esconder. Vários relatos e estudos mostram que cães se aproximam de seus donos quando choram, lambem as lágrimas, deitam ao lado, demonstrando conforto. Alguns são treinados como cães terapeutas justamente por essa habilidade natural de acalmar e conectar. A presença de cães e gatos em casa também tem efeitos físicos mensuráveis. Reduz a pressão arterial, diminui os níveis de cortisol, hormônio do estresse, aumenta a atividade física, especialmente com cães, que exigem passeios, e até fortalece o sistema imunológico de crianças, reduzindo alergias e infecções respiratórias. Ter um animal em casa pode literalmente deixar as pessoas mais saudáveis. Mas, acima de tudo, amamos cães e gatos porque eles nos aceitam como somos. Não importa se estamos mal-humorados, mal-arrumados, desempregados ou tristes. Eles não nos julgam por nossos erros, passado ou aparência. Eles nos amam pelo que somos no momento presente. Nesse sentido, eles são espelhos de uma pureza emocional que muitas vezes perdemos ao longo da vida. Eles também nos ensinam lições importantes: paciência, presença, perdão, simplicidade. Um cão feliz com uma bola velha, um gato satisfeito tomando sol no parapeito, são exemplos de contentamento com o essencial. Em um mundo de consumo excessivo e busca constante por mais, os animais nos lembram do valor do agora, do afeto simples, do toque, do olhar, do silêncio compartilhado. Não é à toa que, em tempos de crise, guerra, pandemia ou perda, tantas pessoas adotam cães e gatos. Eles representam esperança, continuidade, vida. Adotar um animal é, muitas vezes, um ato de resistência emocional, uma forma de dizer que ainda acreditamos no cuidado, na beleza do cotidiano, na possibilidade de amor. Bom, infelizmente chegamos ao final de mais um conteúdo. Aqui eu posto conteúdo com muito amor e carinho, sendo postados diariamente, um às 8 horas da manhã, outro ao meio-dia e outro às 7 horas da noite. Então, volte todos os dias para ver conteúdo novo, conteúdo de qualidade como esse, e não perca tempo. Entre agora no grupo do Telegram e fique por dentro de mais conteúdo como esse, link aqui na descrição.